O ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Estamos no ar com mais um Sonzeira Radio Show aqui na Atlântida. Essa é a rádio da galera. Muito boa noite. De sexta-feira pra você, um ótimo início de final de semana. Eu sou o DJ Guzanotto e é muito bacana ter a sua companhia pra gente seguir aqui e fazer uma hora só de Sonzeira Radio Show pra todo o sul do Brasil e também pro mundo todo. Sonzeira.com.br, por lá você encontra todos os episódios e os nossos convidados anteriores. Já nessa noite, eu recebo por aqui o grande Jorge, chegando pra fazer uma hora com muito lançamento em primeiríssima mão aqui pra audiência da Atlântida. No próximo dia 24 de setembro, ele vai tocar em Moçambique, acabou de lançar a faixa My Body pela Hub Records e também tem data aqui em Santa Catarina, em Itajaí, no Belvedere, no dia 22 deste mês. Então bora começar mais uma hora só de Sonzeira com o convidado da noite, Jorge. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Fala pessoal, ligado no Sonzeira Radio Show, aqui quem tá falando é o Jorge. Eu tô muito feliz de estar participando do programa. Essa semana eu trouxe um set muito especial, cheio de músicas novas e meus últimos lançamentos. E vamos começar do melhor jeito. Eu vou começar com a track The Piper, que é meu último lançamento pela Hub Records. Está disponível em todas as plataformas digitais. Então é isso. Afaste os móveis, se tiver no carro, aumenta o som. E vamos quebrar tudo. A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. You can feel the power taking you higher and higher. Play with it now. You can feel the music. Can you feel it taking you higher and

Radio Show, Atlântida. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Show. Atlântida. Aqui. A última música agora foi a Riding Dirty do Nusby, que teve destaque no site Sonzeira, muito maneira a música. E vamos dar continuidade aqui. A próxima música agora é do Felguk, You Gonna Want Me, que saiu pela Hub Records. Essa música foi feita em parceria com Joy Corporation e Dazo. E é isso. Vamos escutar, aumenta o volume do som aí e vamos com tudo. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Boy, you're always teasing. I think you're best believing. But why you gonna drive me crazy, baby? So for any season, I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday, some say. Boy, you're always teasing. I think you're best believing. But why you gonna drive me crazy? I know you're gonna want me. Story. Thank you. Sonzeira Radio Show. Atlântida. And I feel right for the very first time. Love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heavens set fire. Jump into the heat, spinning on my feet. In a technicolor beat, you and me, caught up in a dream. In a technicolor Don't wanna let you in it. that's what you're coming for. I don't wanna let you know. Drop it back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, you know. Enough about the argument. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference. Hey. She can't tell the difference. Hey. She can't tell the difference. Hey. She can't tell the difference. Hey. That's what you're coming for. Don't wanna let you in. Drop it back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, you know. Enough about the argument. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference, hey. That's what you're coming for. Don't wanna let you in. Drop it back to the floor. Sonzeira Radio Show. It makes my body go ooh. Every time I hear the music,

Show. The body moving to the beat. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Infelizmente o programa está acabando. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado aí. E agradecimento especial para o Gui Zanotto, pessoal do Sonzeiro Radio Show aí, por ter dado essa oportunidade. E é isso, espero que a gente se encontre em breve. Se você não me segue nas redes, eu tô do Listen Jorge. E é isso, quero ver vocês na pista. Tamo junto e até a próxima, valeu! Sonzeira do Jorge aqui na Atlântida, obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um set, mais um convidado do Sonzeira que tá de volta na próxima sexta-feira, a partir das 11 da noite aqui na Atlântida, mas tá online 24 horas por dia no sonzeira.com.br. Por lá você encontra todas as novidades do Sonzeira, tudo que tá rolando na cena eletrônica nacional e mundial, e você confere também os convidados anteriores que já passaram por aqui. Lá você pode dar o play, fazer o download e ouvir o Sonzeira a qualquer hora do dia. Obrigado pela sua companhia, daqui a pouquinho eu tô de volta pra seguir de música aqui na Atlântida. Não sai daí, a gente volta já. Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco tem mais.